tá lá. Muitos vão pra ver, sabendo que é uma chance, só já era. O rap vive uma nova era. Vamos de bobeira, não. Ninguém aqui tem tempo pra perder. Olhei pra frente pra ver o horizonte. Passei pelo passado e atravessei a ponte. Errei, parei na ponta, encaro o precipício. A vida me ensinou, se torna caro o que é difícil. Não tenho tempo pra perder, não faço rima por fazer. Otários tentam me ofender, piates matar meu prazer. Deixo que a vida decida qual a melhor saída. Quero minha rima incontida em cima dessa batida. O frio te mostra o calor, fazer bem feito é só fazer com amor. Acordo, som, acordo, ser pra se jogar de coração e escrever as linhas da canção. Pra ver se a vida vale a pena de uma forma plena. Sei que a alma não é pequena. Uma nova era, uma nova cena. O fogo queima os bico, arde, o som invade. Zero grau, minha cidade. Verso e positividade. Não é sonho, isso é realidade. O que eu posso lhe dizer pra que você possa entender o que é eterno, alguém pode fazer sem ligar pro que vão dizer. Nunca sobra e nunca tenho bastante. Isso. Pra uns é grana, pra mim o mais importante. Tempo. Pra aqueles que sempre falam não, semeiam discórdia e frustração. A vida segue em outra direção, a luz dizima a escuridão. Desperdiça toda a sua grana e aí cê fica pobre. Mas desperdiça o tempo da sua vida e arrependido morre. Muitos vão falar, poucos vão viver. Fazem porque o tempo não espera. Poucos vão tá lá, muitos vão pra ver. Sabendo que é uma chance, só já era. O rap vive uma nova era. Vamos de bobeira. Sem pausa no cronômetro. Em Curitiba marca zero no termômetro. Seguimos sem se preocupar com o odômetro. Correndo muito mais que os trens na linha do metrô. Fazemos sem deslize a curva tamburelo. Tomamos a decisão sob a pancada do martelo. Rápido e rasteiro, de olho no ponteiro. Pra não perder o tempo, precisamos ser ligeiros. Se for preciso provar algo pra alguém, é pra si mesmo. E pra aquele que errou, no mínimo assumir o erro. Isso tudo pra honrar o sangue que corre na veia. Nessa vida só colhe o inteligente que semeia. Os corres são loucos, sem levar desaforo. Rimas são soco nos beats de ouro. Jogo pega fogo, os meus é que eu somo. Acorde do sonho, se não leva rodo. Muito vira pouco pra quem busca o mundo todo. Espíritos que estão em débito com sua conta de luz. Sai pra lá, teu cheiro fétido vai atrair urubus. Manda aquela do Kendrick pras beats pros cara que inveja. Cê não rende aqui e sabe que nunca atingiu a média. Dou que uma vibe, sabe, eu subo o nível. Poucos vão viver e pra outros não será possível. Uma pena, mano, mas tem culpa eu. Acho que não comédia, foi teu ódio inútil que te fudeu. Muitos vão falar, poucos vão viver. Fazem porque o tempo não espera. Poucos vão tá lá, muitos vão pra ver. Sabendo que é uma chance, só já era. O rap vive uma nova